não sei de nada. Meto minha bronca, eu sou criminoso. Preto de gueto, moleque escroto. Pescoço pesa 1 quilo de ouro. Ando fazendo dinheiro tão novo. Muito dinheiro, dinheiro de preto. Ando negro, falo negro, sou negro. Talvez seja porque eu seja um. Só existe poucos pretos de gueto. Tira o nigga da boca, comédia. Para de copiar gringo, comédia. Já andei em todo o beco do Rio e nunca vi seu som tocar na favela. Tário racista não entende a revolta. Olha meu olho, você vê a dor. 3 da manhã o escuto rajado. Eu nasci e sobrevivi sem amor. Ela já brota, se envolve com os pretos. Ela já brota, quer senta pros pretos. Se acostuma a ver um jovem negro, você perdeu o seu lugar pro preto. Ela já brota, se envolve com os pretos. Ela já brota, quer senta pros pretos. Se acostuma a ver um jovem negro, você perdeu o seu lugar pro preto. Todas as Glock tocadas no coach. Minha arma me faz melhor que ninguém. Com 15 anos eu vi meu primo morto na porta do caixa com 2 refém. Ela me olha e vira piscina. Sabe que minha tropa é muito rica. Fui tanta grana, graças a Deus. Mato e morro por quem é dos meus. Eu não ligo se tu é pioneiro. Nego, tu sabe, eu só quero dinheiro. Na próxima te dou um pouco de flow, pra ver se tu aprende a rima direito. Ela já brota, se envolve com os pretos. Ela já brota, quer senta pros pretos. Se acostuma a ver um jovem negro, você perdeu o seu lugar pro preto. Rap PC que não sabe escrever. Os criados da risada da sua cara. Trap R, já teu colei na terra. Dá um like, fez isso no quintal de casa. Anestesia no ar, com nota. Azul virou minha cor favorita. Fiz dinheiro e mudei minha vida. Mas confesso não gostar da... Minha moral reflete humildade. Pelo olhar eu sei quem é de verdade. No CPX esperança perdida. No porte da KT é um menor de idade. Olha pro Derry fazendo dinheiro. Olha pro Flaco ganhando dinheiro. Olha pro Binho contando essas notas. Olha o Orochi, o moleque é preto. Arrasta pra cima aí, né? Ela já brota, se envolve com os pretos. Ela já brota, quer senta pros pretos. Se acostuma a ver um jovem negro, você perdeu o seu lugar pro preto. Ela já brota, se envolve com os pretos. Ela já brota, quer senta pros pretos. Se acostuma a ver um jovem negro, você perdeu o seu lugar pro preto.